7. Shut on. Yo, check it. My mental capacity gives me the ability of invincibility. You ain't fuck with me, 7. Third eye vision sees through you like transparency. Physically enslaved like lifetime felons be. Yearning for their freedom, cold-blooded snakes in the grass slithering. Yeah, I see them, catch them in the snake pit, fake tricks. Impervious from their venom spit, divine devils trying to cut me down to the level. But I'm divine knowledge, Allah, the supreme being. Charged from solar rays, lining with the light, which is true. Civilized, far from heathen. Enter my cycle with that nonsense. Watch me bomb shit, constricting your frame, no longer breathing. Consequences of treason. I don't need a rhyme, a reason, a time, a season to leave your army defeated, rations and artillery depleted. Cause I roll with a gang of sons that's down for the cause. You need God's squad in the order of the blue assassins. We sunning you bastards, compliance is required. I ain't no longer asking, this ain't no game, it's a passion. So cut the chit chat, we're showing and proving with actions. Yeah, as I awaken in the darkness of a cold chamber, I saw your eyes closed, leave you strangled to sleep with the angels. That's ravenous, hazardous, bastard, and savage. I pass and leave cancer, as gas is the plaque in the lungs of the masses. Lay you dead on a dirty mattress, splash reps of acid. Rising from the depths of infernal madness, walk through nocturnal passages in the mist and the blackness. Invoke spells and enchantments in haunted mansions, overstanding Egyptian tablets. Tonight you'll sleep with the maggots, know that you'll slowly behold the moment when hope will live inside the bones. And the bones that you wrote since the fall to decline. Someone's screaming a boat, put his face to die. Falling snake, a minha alma nunca poderá ser apagada. Nada que via vai me deter se merecer a calma de quem sabe nada. Cada luta, cada dia de disputa faz o coração endurecer e perceber que é indestrutível. E aprender o quanto às vezes é preciso ser guerreiro invisível, mantendo nível no duelo de titãs. Sendo incrível e benevolente, rente o meu destino nas manhãs que eu acordo morto. Mas não concordo com a calmaria, este bordo nada até o porto. A minha alma, uma samurai não tem conforto, até que Balken nasce torto sem direita pra fazer valer o seu poder. A minha alma nunca poderá ser apagada, nada que vier vai me deter, deixando o mal acontecer, porque eu sei que nada me atinge. Misterioso cão feito esfinge, a minha alma nunca finge o que não é, tu pode crer. A minha fé que faz acontecer, fazer valer o dia, indestrutivelmente que não sente o peso da apatia. Herói ou vilão, a negação de qualquer forma de deter o eclodir dessa nação. Somente assim eu morreria, somente assim escolheria dar a vida pra uma ideia desaparecida nesse mundo que não lida mais com a questão de união. Andraz, eu represento um invencível praticante. Eu enfrento todo dia aqui o perigo constante. Adiante, eu vejo uma luz muito distante, ofuscante, meus olhos ficam lacrimejantes. Mesmo assim prossigo, pois sei que pode ser uma ilusão, uma miragem do destino querendo me ver no chão. Vivendo em um lugar onde os demônios andam espertos, eu me protejo, eu me camuflo, eu quero sempre estar por perto. Só quem tem talento reconhece que também tem. Aqui os mais fortes não fazem os mais fracos de refém. Agradeço tudo de bom e o que é mal deixo de lado. O inimigo tem de monte, mas eu procuro os aliados. Não importa o idioma, não importa a sua nação. O que importa é que você tem dentro do seu coração. Aqui estamos provando que a vitória é possível. Os irmãos que representam e sempre elevam o nível. É incrível a forma que as coisas acontecem. Hoje sei que estou preparado pra encarar esse teste. Sou Andraz, 2009, eu represento a sua peste, fortalecendo o nosso firmamento.